10 horas e 22 minutos aqui na CBN Foz e no programa deste sábado, na programação local deste sábado, no lugar do CBN Entrevista, vamos exibir aqui uma cobertura especial a respeito da morte do empresário Jefferson Luiz Venson, dono da rede de lanchonetes Jeca Espetinho aqui em Foz do Iguaçu, uma morte ocorrida na madrugada do último domingo e com acontecimentos de grande relevância nas últimas 24 horas, inclusive aí com a prisão de 3 acusados de envolvimento no crime. Vamos relembrar como foi este crime que, como dito aí, chocou a população de Foz do Iguaçu, ocorreu na madrugada de sábado para domingo, pegando aí muita gente de surpresa. O repórter Valdecir Marcos fez um relato aqui na programação da CBN, horas após o acontecimento deste crime. Na madrugada deste domingo, por volta de 2h03, policiais militares e socorristas do SIAT foram chamados para um deslocamento até a rua Missal, no bairro Jardim IP, nas proximidades da Avenida Andradina. O atendimento era para uma vítima de ferimento por disparos de arma de fogo. No local, o SIAT deu atendimento a Jefferson Luiz Venson, de 33 anos, que possuía uma perfuração por disparo de arma de fogo na altura do tórax. Devido à gravidade, foi acionado o apoio médico e encaminhado a vítima em estado gravíssimo ao pronto-socorro do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Segundo informações de familiares, um assaltante teria rendido Jefferson, ou Jeca, como era conhecido, pela janela da residência, dando voz de roubo e pedindo dinheiro. No momento em que Jeca se aproximava da janela para entregar o dinheiro solicitado pelo criminoso, foi alvejado por um tiro que provavelmente tenha sido disparado de forma acidental. O corpo foi projetado para trás e o ladrão fugiu sem levar o que queria. Jefferson teria sido submetido a uma cirurgia de emergência no Hospital Ministro Costa Cavalcante, de onde foram extraídos fragmentos de um projétil de pistola calibre 9mm. Por volta de 8 horas da manhã de domingo, ele não resistiu e veio a óbito. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos. Pois é, e o relato de Valdecir Marcos na segunda-feira passada aqui na programação da CBN Foz, relatando este crime, o velório de Jefferson Luiz Venson, Jeca Espetinho, foi acompanhado por cerca de 2 mil pessoas na segunda-feira, no domingo, na Igreja Católica do Jardim Lancaster, região norte de Foz do Iguaçu, e o sepultamento aconteceu na manhã de segunda-feira no cemitério municipal de Santa Terezinha de Itaipu. Em entrevista ao vivo aqui na programação da CBN, o presidente da Câmara Municipal de Foz, o vereador Zé Carlos, que estava concedendo aqui uma entrevista nas ondas da Rádio Que Toca Notícia sobre outros assuntos, mas acabou comentando também sobre o tema, lamentou a morte do empresário. Bastante tristeza, né? Porque o Jeca era uma pessoa bastante querida lá em toda a comunidade de Foz do Iguaçu. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de conversar com ele em umas 2 oportunidades, e eu sempre tive uma boa imagem dele pelo trabalho e envolvimento na comunidade de Foz do Iguaçu, o empresário que ele é. Sempre as pessoas falavam bem dele. Então, foi com bastante tristeza e bastante estranheza um crime tão terrível assim, com um pai de família, né, uma pessoa honrada, da forma que a gente sempre acompanhou, dessa forma drástica que aconteceu, né? E ele vindo do seu trabalho, né? Isso entristece toda a cidade de Foz do Iguaçu. Também em entrevista ao vivo aqui à CBN, na manhã de segunda-feira, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, a ACIF, Rony Temp, lamentou o ocorrido. Chocados como todo mundo, né? A gente se põe no lugar da família do Jeca. O Jeca é um ícone, né, nacional hoje, de empreendedorismo, levando o nome de Foz do Iguaçu para o Brasil, de uma pessoa batalhadora, que trabalhou no dia a dia com dedicação, com empreendedorismo, realmente começando do nada, né, como a gente sabe, virando uma grande empresa, sinônimo de bom atendimento. A gente fica muito triste, né, e se põe no lugar que podia ser com calção de nós, né, que somos empresários. E a gente espera realmente que sejam encontrados esses bandidos, esses assassinos, obviamente, que não tem mais o que fazer pela vida deles. Mas se a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade, saber que isso não possa acontecer com cada um de nós que ficamos trabalhando aqui em Foz do Iguaçu hoje. A Associação Comercial realmente que representa todos os associados empreendedores, quer passar realmente a tristeza que estamos sentindo nesse momento, como empresário, como colega. Esperamos realmente que a Polícia Civil faça a sua parte e dê uma resposta para a sociedade, para todos nós aí, para que a gente tenha realmente um pouco de alento, né, no futuro do nosso trabalho aqui em Foz do Iguaçu. Ante a comoção popular, o delegado-chefe da 6ª STP da Polícia Civil aqui em Foz do Iguaçu, Alexandre Macorim, deu declarações à imprensa sobre o andamento das investigações. As investigações elas estão ainda no início, nós não temos uma pista consistente, mas todas as informações estão sendo checadas. Aproveita para pedir para a população continuar ligando, quem souber. Nós temos vários investigadores aí cuidando desse caso. Doutor, é uma situação que às vezes atrapalha a polícia. O indivíduo liga, passa uma informação, às vezes apenas com a intenção de tumultuar. A informação tem que ter conteúdo e sentido, né? É, são filtradas aqui, né? Mas nós estamos acreditando em todas que tenham um mínimo de plausibilidade para que essa informação se transforme em indício e posteriormente em prova. É uma investigação que tudo indica deverá demorar. O que, que o senhor considera importante para essa investigação? Qual o detalhe que soma na busca de informações a respeito desse caso? Qualquer tipo de informação que às vezes as pessoas ficam ressabiadas de passar podem se transformar na linha mestra, né? Então a gente tem pedido para a população de Foz insistentemente que uma simples suspeita seja repassada aqui para a delegacia. Qualquer coisa é importante. Né? Uma pessoa... Na cena do crime foi apurada alguma coisa? Nós temos algumas coisas, mas muito pouco. Muito pouco, umas imagens de má qualidade, mas que poderão ser usadas para confronto posteriormente, caso chegamos a algum nome suspeito. A polícia não trabalha com suposições, e sim com dados. Mas nesse caso, um único disparo, a vítima não chegou a entregar nenhum valor. Pode ter sido um disparo acidental, o indivíduo que fez isso pode ter feito... um disparo por acidente, ter cometido um ato impensado. A polícia tem alguma hipótese sobre isso? A mecânica do crime, né, as primeiras informações de como ocorreu esse crime levam a polícia a acreditar realmente numa tentativa de latrocínio. E quando o Jefferson estava com um dinheiro que ele oferiu no seu comércio, ele foi pegar esse dinheiro, a pessoa tenha se atrapalhado ali, achando que ele estava pegando uma arma de fogo e possa ter atirado nele. Ao que tudo indica, foi isso que aconteceu, mas nós não descartamos nenhuma hipótese. Quantas pessoas já foram ouvidas aqui na delegacia a respeito desse caso? Várias pessoas foram ouvidas informalmente e agora, dentro do inquérito policial, estão sendo chamadas pelo delegado Sodré para serem ouvidas oficialmente para montar esse inquérito policial. Há relatos de que pelo menos 3 pessoas teriam sido vistas rondando aquela região onde aconteceu o crime. Chegou essa informação para a Polícia Civil? Chegou, seriam 2 pessoas que... No mínimo 2 pessoas estariam rondando. E nós acreditamos que haviam mais pessoas dando retaguarda. Essas palavras do delegado Alexandre Macorim, titular da 6ª SDP aqui em Foz do Iguaçu, nesta semana, a respeito das investigações sobre o caso da morte do empresário Jefferson Luiz Venson, o Jeque Espetinho, aqui em Foz do Iguaçu. E nesta sexta-feira, agentes do grupo de ronda ostensiva com apoios de motocicletas arrocando a Polícia Militar receberam efetivamente uma denúncia anônima de que um jovem de 19 anos, residente no Portal da Foz, teria tido participação neste crime que comoveu a cidade de Foz do Iguaçu. Houve a prisão de 3 pessoas neste caso. Os detalhes depois do repórter CBN aqui na programação da Rádio que Toca Notícia. Horas e 33 minutos aqui nas ondas da CBN Foz e neste sábado, ao invés da exibição do programa CBN Entrevista, estamos trazendo aí esse especial a respeito deste caso que comoveu a cidade de Foz do Iguaçu, a morte do empresário Jefferson Luiz Venson, o Jeque Espetinho, ocorrido na madrugada do domingo passado, um crime que chocou a população de Foz do Iguaçu. Jeca estava em casa no momento do crime e houve a invasão de seu imóvel por parte de um indivíduo que parou na janela, anunciou o assalto e antes que o empresário pudesse fazer qualquer esboço de reação, o bandido ali, segundo as informações, teria se apavorado e atirado contra a vítima. Durante toda a semana houve intensa busca das autoridades policiais por parte de informações a respeito dos envolvidos neste crime e nesta sexta-feira, no início da noite de sexta-feira, efetivamente, novidades surgiram e isso resultou na prisão de 3 pessoas. Vamos acompanhar o relato do repórter Valdecir Marcos a respeito do caso. No início da noite desta sexta-feira, pouco depois de 19 horas, começou uma ação que se estendeu até às 5 horas da madrugada deste sábado, que resultou na prisão de 3 homens, apreensão de uma arma de fogo e uma motocicleta. A situação foi registrada quando o 181, o Disque Denúncia da Polícia Militar, recebeu uma informação de que na rua Japini, no bairro Portal da Foz, haveria um dos envolvidos na morte do empresário Jefferson Luiz Venson, de 33 anos. Na residência indicada pela denúncia, foi abordado Adelir de Lima e Silva Júnior, 19 anos. Na residência de Adelir, ele acabou confessando a participação no crime de assalto que culminou na morte do empresário e ainda informou aos militares onde estariam escondidas as vestes usadas no dia do crime, também indicando a residência de outros dois envolvidos diretamente na situação. Diante dos fatos, os policiais militares dividiram a informação com homens da Polícia Civil, do Grupo de Diligências Especiais. Juntos deslocaram-se até a rua Xingu, no bairro Campos do Iguaçu, onde foi detido Lucas de Oliveira Rodrigues, de 19 anos, que em uma entrevista com o sargento Robson, do Grupo Rocan, confessa o crime. Teu nome? Lucas de Oliveira Rodrigues. Fala mais alto. Lucas de Oliveira Rodrigues. Você participou da morte do Jex Petinho? Sim, senhor. Qual foi a tua função ali? Você puxou o gatilho? Não, senhor. Não? Não. Quem puxou o gatilho? O outro piaço. O Júnior? Sim, senhor. Você puxou o gatilho? Não, senhor. Não? A tua função ali foi o quê? Foi você que cortou a cerca ou foi ele? Não, senhor. Só fiquei lá. Quem que entrou na casa? Você entrou na casa? Não, senhor. Quem que entrou na casa? Só eu. Vocês foram de que, com que veículo até o local? Olha pra mim. Vocês foram com que veículo até o local? Com moto. Com a moto? Tem um terceiro indivíduo que você falou que não conhece. Uhum. Um terceiro indivíduo foi preso na rua Tibagi, no bairro Campos do Iguaçu. Rafael de Medeiros Guilhem, de 20 anos, a princípio não havia sido localizado, mas as diligências conjuntas de Rocan e GDE resultaram na prisão dele no bairro Beverly Falls Park, na rua Jerusalém. Lá, os policiais encontraram também uma Honda Titan, placas AWB-3881, usada no crime. A apreensão de uma arma de fogo que foi usada por Adelir para tirar a vida do empresário ocorreu por volta já de 11 horas e 50 minutos. Diante das informações repassadas por um funcionário, Jeca foi morto por causa de R$40 mil. O resultado do assalto não chegou a ser levado pelos criminosos. Segundo informações do indivíduo que puxou o gatilho, ele disse ao empresário: "Não se mexa, eu não quero atirar em você." Quando o empresário disse que ia buscar mais dinheiro, o assassino puxou o gatilho. O delegado que está cuidando do caso, Luiz Rogério Sodré, preferiu não se pronunciar e disse que somente durante o decorrer desta segunda-feira alguma informação poderá sair da Delegacia de Polícia Civil. Todo este cuidado se reveste na preocupação do reflexo do caso Tainá em Curitiba. Ele quer ter toda a certeza de que coisa igual não se repita. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos. Relato de Valdecir Marcos a respeito dos acontecimentos nas últimas 24 horas envolvendo a prisão de 3 indivíduos acusados de participação neste caso aí na morte do empresário Jefferson Luiz Venson, o Jeca Espetinho, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E nós, no mês de março, nós recebemos o Jeca, como ele era conhecido, para uma participação no programa CBN Entrevista aqui na Rádio que Toca Notícia. Diga-se de passagem, uma das edições do programa de maior audiência e repercussão, tanto na internet quanto no AM em 1320. Nessa entrevista que nós vamos escutar um trecho, a íntegra está disponível no site da CBN Foz na internet. Mas nós vamos escutar um trecho agora no qual Jeca narrava sua trajetória, o começo, sua trajetória de vida, o começo das atividades como empresário, enfim, um exemplo aí que foi levado inclusive em rede nacional para o programa Caldeirão do Hulk. Você confere aí um trechinho de como foi essa entrevista nas ondas da CBN. Meu apelido Jeca vem da infância, né? Por meu nome ser Jefferson, as pessoas me... O meu vizinho, né? Eu tinha um amigo e ele me chamava de Jeca, né? E daí a minha família toda me chamava de Jeca. Eu me lembro desde pequeno, aí com 5, 6 anos, que eu já era conhecido como Jeca, né? Na família, nos amigos. Sempre gostei, nunca liguei, né? Então todos meus amigos me chamavam de Jeca e nunca me chamavam pelo nome. No colégio era muito bagunceiro, então todo mundo conhecia todo mundo. E quando eu comecei a vender espetinho, eu precisava dar um nome pro espetinho, um cliente mesmo falou: ô Jeca, porque, eu falei, eu tenho que dar um nome pro espetinho. Ele falou assim: ah, coloca Jeca Espetinho. E eu achei legal, porque eu gostava do meu apelido e coloquei Jeca Espetinho. E pegou. Depois acabei descobrindo, né, que um nome fácil para você montar o teu negócio é interessante, um nome pequeno, de fácil de a pessoa decorar. Então eu acho que por isso que deu tão certo, né? Uma que meu nome é simplesinho, espetinho é o que você come, então você lembra, né? E Jeca é o apelido que eu gosto e pegou, né? Hoje. Ou seja, na simplicidade ali acabou surgindo uma boa ideia. Mas isso. Primeiro eu lhe pergunto também, esse interesse nessa área do espetinho, como é que surgiu? Você já fazia em casa, viu que era um grande filão de negócio? Como é que surgiu essa atração? Não, eu trabalhava como pizzaiolo, eu trabalhei 7 anos como pizzaiolo, né, dos 14 aos 21 anos. E quando eu saí da pizzaria, meu irmão mesmo me deu a ideia, falou: ó, Jeca, eu fui pedir um emprego, falou: ó, Tato, eu preciso arrumar um emprego. Ele falou: não, por que você não vem vender espetinho aí na porta do mercado? Porque ele tinha umas mesas ali e uns clientes que toda noite iam tomar cerveja. E eu falei: não, beleza. E no outro dia eu já mandei fazer a churrasqueira, fui lá, comprei R$10 de carne, fiz 21 espetinhos, né? E na primeira noite vendeu tudo e eu comecei a vender todos os dias, né? E procurando sempre ter qualidade. Meu irmão mesmo falou assim: ó, tem que ter qualidade, né? Compra uma carne macia. E aí comecei a fazer todo dia, começou a vender. Um mês depois eu vi que eu... Porque como eu vendia na rua, na frente do mercado, eu até tinha vergonha. Mas depois de um mês eu já vi que eu não ia arrumar um emprego fichado para ganhar o que eu tava ganhando vendendo espetinho. Aí fui me dedicando ao espetinho, né? Querendo fazer outros sabores, comprando mais mesa e querendo vender mais. Querendo vender 100, depois querer vender 200, querer vender 300 e foi indo que foi crescendo. Ou seja, de uma certa até vergonha inicial, né? Porque a pessoa que trabalha com comércio ambulante ou trabalha na rua, assim, com venda de alimentos, muitas vezes tem vergonha do que faz, mas dessa vergonha superou tudo isso e percebeu que ali era uma grande oportunidade de sair adiante. Isso, quando eu acho que você começa a ganhar dinheiro, a tua vergonha vai embora, né? Então, no começo eu tinha vergonha, mas logo no princípio, já que eu vi que era uma fonte que podia me dar uma renda boa, a vergonha foi embora, já pedi até pra minha esposa sair do emprego dela e me ajudar ali mesmo, na frente, vender, e tava ganhando dinheiro. Acho que, né, fazendo a coisa certa, não precisava ter vergonha mais. Aí depois, conforme foi crescendo, a gente montou mesmo uma loja, né? E saímos ali da rua e hoje a gente tem as 3 lojas. Virou uma empresa mesmo, virou um restaurante, um bar, né? Assim como define as pessoas, né? Um lugar bem agradável, bem familiar para as pessoas frequentarem, as famílias. Virou uma marca bastante conhecida mesmo aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E esse... O que me chamou atenção foi o que você falou, um investimento inicial de R$10, 21 espetinhos. R$70 eu paguei na churrasqueira. R$70 custou a churrasqueira e com mais R$10, né, eu comprei a carne e fiz 21 espetinhos, né? Você lembra o preço ainda do primeiro espetinho? Era R$1. Durante 7 anos eu vendi espetinho a R$1. Aí depois não dava mais, a carne estava subindo muito. Aí eu tive que começar a aumentar. Daí foi para R$1,25, aí R$1,30 e acabou que hoje é R$2. Curiosidade, até fique à vontade para não revelar alguns números, se achar melhor não revelar. A estrutura da empresa que está sob sua responsabilidade hoje em dia são 3 unidades, como você disse, né? Uhum. Quantas pessoas mais ou menos empregadas? São 102 funcionários hoje registrados, né? A gente vende uma média de 6 mil espetinhos por dia. Uma média de uns 150 mil por mês mesmo, porque domingo a gente não abre, né? Até agora a loja da República está abrindo no domingo, né? E é de Santa Terezinha. Mas ali na Vila ainda é fechado no domingo. Então uma média aí de uns 150 mil por mês, uns 5, 6 mil por dia, né? Agora, se a média é em torno de 6 mil por dia, tem dias, claro, que vendem menos e dias que vendem mais. Teve algum dia que foi um pico de venda que você teve, lembra? Já teve um dia que a gente vendeu uns 10 mil espetinhos já, num sábado, né? O sábado é o dia que mais vende. Já teve sábado que vendeu muito mesmo. Para gerenciar tudo isso, você teve que ir aprendendo ao longo do tempo. Até porque quando você comprou aquela churrasqueira, você não imaginava, né, que chegaria aonde está atualmente. Como é que foi esse processo de aprendizado para gerenciar todo esse negócio? É, assim como eu sempre falo, né? Eu comecei a vender espetinho vendendo 21, né? E quase 13 anos atrás. Então foi sempre crescendo. Eu comecei vendendo 21, depois 30, depois 40, 50, 100. Daí mandei fazer uma churrasqueira maior, porque a churrasqueira estava pequena. Aí 200, 300, comecei a contratar alguns meninos para me ajudar. E o tempo foi passando. Depois de uns 4 anos, ainda que eu estava na frente do mercado do meu irmão, já tinha umas mesas, que aí eu fui montar a minha loja própria. Daí eu sempre um funcionário assim, em cima do outro, né? Um depois do outro. E foi crescendo. Eu nunca tive um salto de vender muito grande. Espetinho assim, hoje eu vendo 20, amanhã 200. Sempre foi crescendo sucessivamente. E hoje, depois de 12 anos, né, a gente consegue chegar a esse número. Agora nós temos umas ideias para o futuro aí com a fábrica, a construção da fábrica nova, né, de a gente ter os espetinhos congelados para ter nos mercados, né. Agora, tantas pessoas já tentaram fazer o que você fez, né, de abrir ali um posto de venda e crescer e acabaram não conseguindo. O que é que você avalia que foi determinante para esse sucesso? Dedicação, persistência? É, a persistência e a dedicação, os dois juntos. Porque eu comecei a fazer, que nem eu estava te falando, eu comecei a fazer e começou a dar certo, comecei a gostar e fui investindo naquilo ali. Então, o dinheiro que eu ganhava vendendo espetinho, eu investia no próprio espetinho, né? Comprava mais mesa, mandava fazer uma churrasqueira maior, mais bonita, procurava fazer sempre um uniforme bonitinho, trabalhar sempre limpinho, branco e foi vendendo e eu sempre, nunca tirei o meu foco, né? Eu sempre deixei o foco no espetinho. O que está me dando dinheiro é o espetinho, eu vou investir no espetinho. O grande problema de muitas pessoas, às vezes, vê hoje o que é o Jeca, mas acho que às vezes que eu comecei ontem, pouco tempo. Então, o cara monta uma estrutura grande, né? Já com custo de aluguel, tudo. E daí os clientes não vêm, porque os clientes vêm, mas eles vêm de pouco. Você leva tempo para criar essa carteira de clientes, né? Então, por isso que hoje você vai no Jeca, às vezes o Jeca tá cheio, tá vendendo bastante. Mas já tem uma história por trás, né? Não foi ontem que eu comecei a fazer, já vai fazer 13 anos. E eu acredito que é isso, muita amizade, fui formando muitos clientes. E por isso que hoje... Eu acho que vende o que vende, porque é bom, né? E atenção, principalmente nos detalhes, você estava, a questão do uniforme, né? Sempre cuidar com isso, qualidade daquilo que vende, né? Cuidar dos insumos, a qualidade da carne, se é macia ou não, isso faz a diferença? Isso faz a diferença. Eu acho que tem, em tudo você tem que ter... Eu sempre falo três coisas, né? Você tem que ter qualidade, um bom preço e um atendimento bom, né? Porque não adianta eu te atender bem e vender barato, mas vender uma coisa ruim, né? Então você tem que juntar. A pessoa não volta mais, né? A pessoa não volta mais. Então você tem que juntar os três. A pessoa ir ter um bom atendimento, ser bem servida, ser rápido, né? Um preço justo, que daí qualquer pessoa pode estar frequentando, porque o preço não é caro. Você não se sente roubado, né? Você, é um preço justo. E uma qualidade que você não possa reclamar também, botar defeito. Ah, tá dura a carne, algum problema assim. Então tem que juntar as três coisas. Aí tem que ter perseverança, persistência, que vai dar certo. Então, depois que eu passei no Caldeirão do Hulk, né? E outras vezes na televisão, eu fui convidado para ir numa faculdade para contar a minha história, né? Contar como é que foi o Jeca, como é que surgiu. E comecei aí nas faculdades e dar essa palestra e o pessoal começou a gostar, começou a ter mais repercussão. E até, mas eu não, digamos, eu vendo espetinho, né? E até esse dia quando eu fui na faculdade do Marcelo aí, da Unifós, e ali falando com os alunos, o Marcelo viu e os alunos gostaram e o Marcelo falou, Jeca, por que você não... Vamos procurar fazer isso mais vezes, fazer essa palestra, né? Poder passar para as pessoas o teu conhecimento, a tua experiência de vida. E eu falei, por que não? Vamos, né? E a gente começou e agora estamos aí, né? E experiências e histórias para contar realmente não faltam. Por exemplo, você tocou aqui na questão do Caldeirão do Hulk. Quando é que você imaginava que você iria um dia em rede nacional aparecer ali para o Brasil inteiro? Eu também nunca imaginei, né? Portanto, quando eu recebi a ligação, eu achei até que era um trote, né? Quando a moça... Eu acharia também, se tocasse o meu. A moça me ligou, né? Falou, Jeca, aqui é do Caldeirão do Hulk, a gente quer fazer uma matéria sobre você. Eu achei que era pessoal dentro da cadeia, né? Então, mas graças a Deus, era de verdade mesmo. E foi muito, muito gratificante, né? Muito reconhecedor, eu gostei muito também. do Caldeirão do Hulk, muitas pessoas acabaram conhecendo um pouco ali também a respeito do seu trabalho. E como é que é o relacionamento também com aquele cliente ali no dia a dia? Aquelas pessoas que já estão até habituadas, já criaram o hábito, né, de ir lá, comer um espetinho, enfim, passar um momento ali. Como é que é esse relacionamento ali no dia a dia com as pessoas ali? Esse relacionamento, eu acho que é bastante simples. Até eu te falei antes, né, que eu acho que o meu dom é isso, é fazer amizade, né? Então, todo mundo que vai no Jeca, quando eu tô na loja onde o cliente chega, hoje é mais grande, é um pouco mais difícil eu conseguir cumprimentar todas as pessoas. Mas desde que começou, então todo cliente que vinha, eu procurava sempre dar atenção para ele, né? Saber o nome dele, chamar pelo nome, a profissão, e fazer aquela amizade mesmo. Não pro cara só vir porque o espetinho era bom, mas para ter aquele entendimento, para o cara falar, não, eu vou lá porque o Jega é uma pessoa legal, vou lá que assim, eu converso com ele. E tentar formar o Jega, o restaurante, um lugar bem agradável, não só por você ir comer o espetinho, mas você vai lá para comer o espetinho, mas você sabe que você está num lugar bom, bem atendido, onde a gente procura dar atenção, conversar. Eu sempre falo nas reuniões com meus funcionários, quando tem movimento, a gente tem que trabalhar. Mas quando o dia está um clima chuvoso, tá mais triste, para a gente dar atenção para o cliente, para os funcionários também fazer o que nem eu faço, conversar, saber o nome do cliente, para ele sempre sentir que o espetinho ali não é só um restaurante, ele vai para matar a fome dele, é um lugar para ele se descontrair mesmo, para ele ir lá e ficar consumindo, né, a noite toda, ele chegar ali, beber cerveja, comer espetinho e ficar 3, 4 horas, né. Ou seja, uma busca de um diferencial, né, um diferencial para que o cliente se sinta em casa e que também consuma mais na casa. E consuma mais. É diferente daquele lugar onde você vai só para matar a tua fome, né? Não, lugares não. Rotativos, fast food mesmo. É, isso. A gente quer fazer um negócio mais tipo um happy hour, que o cara sai do trabalho ou pega sua família e vai no Jeca e ele fica por um bom tempo, né? Conversando, né? Portanto, que às vezes é até difícil você ver uma pessoa sozinha tomando. Geralmente sempre vem em mais turmas, em famílias, e quando tem alguém sozinho procura às vezes até sentar junto para conversar, para não deixar o cara tímido, para ele estar ali consumindo, tá? E ter aquela parte de ser bem atendido para falar bem, né? Porque eu acho que assim, ninguém sai falando bem do teu negócio. Se o cara é mal atendido, ele fala mal. Agora, se ele é bem atendido, ele não fala bem. Mas ele lembra, né? Amanhã ou depois, quando ele lembra em comer um espetinho, fala, não, eu vou lá porque lá eu fui bem atendido, lá é bom e é isso. E como você citou, realmente, quando acontece uma experiência negativa, uma pessoa vai e é mal atendida ou tem algo ruim que acontece, ela vai falar para todo mundo. Agora, quando é bem atendido, já é um processo mais contido, que demora mais tempo, tudo. Agora, eu até lhe pergunto aqui, quanto em todo esse processo, né, até você chegar no atual estágio, também eu acredito que tenha tido muitas dificuldades, né? E para aquelas pessoas que nos ouvem e que querem fazer como você e que conseguiu todo este progresso neste tempo, quais foram as principais dificuldades que marcaram essa caminhada? Eu sempre falo assim que o espetinho até hoje, ele teve pouca dificuldade, porque eu sempre fui crescendo o número. Hoje está um pouco já mais difícil. Hoje, por você ter um negócio muito grande, eu acho que tem um número de funcionários, a responsabilidade maior. Então, tem a questão do clima, que às vezes fica vários dias chovendo, que nem tal, né? Pô, foi um mês que está chovendo, que o teu movimento cai bastante. Hoje a dificuldade maior é essa, porque hoje é muito grande, está mais difícil. Mas até então, sempre foi. Eu nunca tive, dificuldade, porque o meu negócio sempre foi crescendo, né? Eu conheci, que nem eu te falei, eu comecei vendendo 21, 30, 40, 50, 60, 70, sempre foi aumentando. Hoje já está um pouquinho mais difícil, hoje está muito grande, está um pouco mais difícil de controlar, mas ainda continua dando um bom retorno, é um negócio bom, é um negócio lucrativo, é gostoso, eu gosto do que eu faço, eu gosto de ser garçom. Tem gente que comenta, pô, o Jeca veste uniforme igual os funcionários, né? Mas eu gosto de usar uniforme, eu gosto de atender as pessoas, de levar cerveja, de levar o espetinho, de conversar, essa é a minha profissão e eu adoro, né? Até pergunto, esse desenho que tem no uniforme, aquele personagem ali, inspirado em você? É, essa é uma caricatura minha mesmo, né? Um desenhista, amigo meu, cliente, por sinal, ele falou, vou fazer um desenho teu, já que pegou e fez, né? E ficou, eu achei muito parecido, né? E daí a gente optou por ter um personagem também. Eu tinha feito o símbolo do Jack Espetinho, né? Depois de 4 anos vendendo espetinho, e que é a nossa marca. E depois, já fazia uns 7, 8 anos que eu fazia, quando um rapaz fez o nosso personagem, né, do Jack. E como eu achei muito igualzinho... E se você acha igual, quem sou eu pra dizer que não, viu? Não, mas eu achei muito parecido mesmo. Eu achei que ficou a minha cara. Eu usava aparelho na época, o cara fez com aparelhinho, tudo, ficou igualzinho, igualzinho. Todo mundo que via também falou, ó, o Jeca, né? Ficou igualzinho. Ou seja, quem não lhe conhece, vai lá no Jeca, olha o desenho no uniforme dos funcionários. Se você estiver por lá, já reconhece na hora. Já reconhece. Teve já casos de pessoas que falou isso mesmo. De quem que é o Jeca, né? Um parente perguntar, algum amigo. Ele falou, olha aí no cardápio esse desenho aí e vê quem que você acha mais parecido. E a pessoa falou, é aquele lá. Falou, é aquele lá mesmo. Teve questão também, porque meu gerente, geralmente, eles usam uma camisa diferente, né? Ele não usa o uniforme igual o dos funcionários. E eu uso igual dos funcionários, né? E até uma questão de um cliente perguntou assim, pra mim é o Jeca, por que que o gerente usa uma camisa diferente e você não? Eu falei, o dia que vim sequestrar o dono aí, vou levar o gerente achando que sou eu, né? Então eu fico disfarçado entre os garçons. Até pra ver quem nunca veio no Jeca, quem não me conhece, né? Até a gente já sentiu o atendimento, até o cliente, né? Porque já teve várias vezes também de eu estar atendendo e o cara falar pro amigo, né? Falar, pô, esse garçom atende bem, ele é simpático, ele puxa assunto, né? E daí a pessoa comenta, não, mas esse é o dono, ele tá de uniforme. Ah, que bom então, né? Mas é isso aí. Muitas amizades nesse período? Muitas, muitas. Nossa, eu tenho 12 para 13 anos? Muitos amigos, muita gente. Eu conheço muita gente de Foz. Eu acho que, olha, não sei quantos, só de nome. Eu até estava mostrando o Marcelo hoje, né? É, só de, às vezes, no meu celular de Rafael tem 15, né? Vai lá no nome de Pedro, tem mais um monte, né? Que são pessoas que eu conheço, que eu acabo anotando o telefone. Mas eu conheço muita gente. Nem todo mundo hoje eu sei o nome, né? Mas eu conheço muito, que eu fiz muitos amigos, muitas amizades. E até peço desculpa, às vezes o cara vai no Jeca para até ter aquela intimidade, conversar alguma coisa, às vezes por causa do movimento, eu não consigo dar atenção de ter 3 lojas, de o cara nunca deixar de frequentar aí, porque eu tô todo dia. Ou é que eu às vezes estou numa loja ou às vezes estou na outra, né? Então não tô todo dia na mesa. Mas eu sempre tô trabalhando, todo dia eu saio de casa para trabalhar. Essa circulação entre os clientes com o mesmo uniforme ali do garçom, isso já gerou também várias histórias, até pelo contato mais próximo com as pessoas? Já, bastante, né? Igual eu te falei, já teve história de uma mulher uma vez brigar, porque eu estava conversando com outro cliente sentado, né? E essa mulher sentou atrás de mim e eu não vi, né? Ela sentou e eu fiquei conversando ali com o meu cliente, conversando com os clientes, contando piada, brincando. E a mulher não foi atendida. E ela via que eu tava ali, né, falando alto, conversando, contando as piadas, e ninguém atendia ela, e eu também não tinha visto, né? Então, quando o garçom chegou a atender ela, ela falou, escuta, moço, quem que é o dono desse negócio? Aí o garçom falou, o dono é aquele que tá sentado. Ela falou, ah, com razão, então, porque eu já ia reclamar, mas se ele é o dono, tudo bem, né? Então, a mulher tava doida pra me xingar, porque não sabia que eu era o dono. Aí, depois, até ficou calma, daí eu fui lá conversar com ela, porque o garçom me contou a história, pedi desculpa, né, pela demora do atendimento, falei que eu não tinha visto ela entrar, e ela falou, não, tudo bem, eu só queria passar pro senhor que você tinha um funcionário vadio, né, mas já que era você mesmo, então tranquilo, né. E essa entrevista com o Jeca, o Jeberson Luiz Venson, no programa CBN Entrevista, uma entrevista originalmente veiculada no mês de março aqui na CBN Foz, você confere na íntegra, está disponível no nosso site cbnfoz.com.br, procure ali pelo arquivo do programa CBN Entrevista, lembrando que trouxemos neste fim de semana, neste sábado, esta programação especial dedicada ao caso, à história do Jeca, justamente porque ontem, no início da noite, após quase uma semana de investigações, a polícia finalmente conseguiu prender 3 pessoas que teriam realmente envolvimento, neste caso, no assassinato ocorrido no domingo passado, informações que também já estão disponíveis no nosso site cbnfoz.com.br, que você confere aí também ao longo da nossa programação. 10 horas e 58 minutos, nós vamos na sequência a um rápido intervalo, depois tem um repórter CBN Rede Nacional, na sequência, programa CBN Turismo aqui na rádio que toca notícia.